Petun. Petun. Petun. Fau, fau. Petun. Do. Petun. Do. Cause I'm the fucking boss. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Whoa, whoa. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Whoa, whoa. Ser bad, faggot, fat, faggot, fat. Aquele cheiro é conversa que não serve. Secas o teu dialeto com histórias que não sucede. Sem sucesso mostras o teu ass, porque o teu ass é gangster. É gangster. E toda a gente te serve dessa. A bitch up. Bitch up. Isto é só um prefácio. Isso só pode ser ridículo, menção. Ele chupa coios. Agora quer roubar a minha mojo. Absurdo, battle man. Suquinho do teu dojo. E tu só és cringe. As minhas gays com os teus ovos. Eu vejo com salivas em frente ao teu Intel ou Macintosh. Onde pesquisas macho ou menos mascarado com rimel e blush. Já não suportas punchlines. És mais do tipo camshots. Abusatórios, fuspris e queres o tipo. Já não gosto, sou rock, beef. Metam a bicha da bicha na fila. Eu disse, nah. Tu não és gangster nem killer. Eu beef, eu já não beef. Eu tô longe, é só chill. Preenche como eu, se fosse menos nojento e vences mais que eu. Hey, two for flows. Hey, two for flows. Hey, two for flows, whoa, whoa. Hey, two for flows.